Sejam bem-vindos à 22ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 21º dia deste mês de junho, vamos viajar até a África do Sul. O Mundial de Futebol não tem sido muito positivo para a maioria das grandes seleções europeias. Dois empates para a Inglaterra, outros dois empates para a Itália, campeã do mundo, a derrota da campeã continental, a Espanha e a França. Ora, a França! Nicolas Anelka foi expulso da equipa no sábado. O avançado Chelsea admitiu ter tido uma discussão acalorada com o treinador Ramon Domenech, mas negou as palavras que lhe são atribuídas. E que palavras foram essas? De acordo com o jornal L'Equipe, o futebolista discutiu com o treinador ao intervalo do jogo com o México na quinta-feira passada e terá dito: "Vai apanhar no filho da..." Ao que o selecionador respondeu que o tiraria da equipa. Pois. "Quero esclarecer que as palavras que saíram na imprensa não são as minhas", disse o futebolista ao diário François. Será? De acordo com a Anelka, a discussão decorreu no ambiente reservado do balneário, entre o treinador e ele, e que apenas foi testemunhada por um staff e por colegas da equipa. Aqui levanta-se outra questão. Como é que o acontecimento foi noticiado pela imprensa? O defesa-capitão da seleção francesa, Patrice Evra, afirmou também, no sábado, que é preciso eliminar o traidor do grupo. "Estamos numa posição catastrófica depois da derrota com o México e agora perdemos um colega da equipa. Passou-se qualquer coisa nos vestiários, mas não exatamente aquelas palavras que saíram na imprensa. O problema da França não é o Anelka, mas sim o traidor que está entre nós. Agora é preciso eliminá-lo", declarou um lateral esquerdo do Manchester United. Com tudo isto, já ontem, os jogadores franceses cancelaram o treino devido a um desentendimento entre o preparador físico Robert Duverne e, precisamente, Evra, em pleno relvado. Tudo começou quando o jogador ignorou o membro da comissão, que, no fim, até tirou um apito ao chão. Isto tudo em frente às câmaras. Os dois foram contidos por Domenech antes de trocarem agressões físicas. O próprio Raymond Domenech informou à imprensa que o treino não se iria realizar ao ler um comunicado entregue com os jogadores. É um comunicado dos jogadores. Por este comunicado, todos os jogadores da equipe de França, sem exceção, souhaitent afirmar sua oposição à decisão prise pela Federação Francesa de Futebol de excluir Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Par respect pour le public qui devait assister à cette séance, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces supporters qui, par leur présence, nous apportent un soutien sans faille. Pour notre part, nous sommes conscients de nos responsabilités, celles de porter les couleurs de notre pays, mais également celle que nous avons à l'égard de nos supporters et de leurs cadres et éducateurs bénévoles et des innombrables enfants qui gardent les Bleus comme modèle. Pour ce qui nous concerne, nous n'oublions rien de nos devoirs et nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l'équipe de France. Merci, messieurs. Au revoir. Raymond, qu'est-ce que vous pensez de ça? Un petit commentaire. O clima está mesmo tenso no conjunto da França. Além de Anelka e Evra, William Galas fez gestos obscenos aos jornalistas. E o responsável pela delegação, Jean-Louis Valentin, pediu a sua demissão por não suportar a tensão entre atletas e equipa técnica. Estou desiludido. Os jogadores não querem treinar, é uma vergonha para a seleção e para o país inteiro. Deste modo decidi apresentar a minha demissão, afirmou Valentin. É o exemplo que dá a equipa vice-campeã mundial em 2006. Já hoje, e ainda na África do Sul, três notas do outro mundo. A primeira, Portugal ganhou por 7-0. 7-0 no Mundial e logo protagonizado pela formação portuguesa. Segunda, ao longo dos 90 minutos, a Coreia do Norte fez 3 faltas. 3 faltas num jogo inteiro de futebol. E a terceira nota, Portugal começou o encontro com 11 portugueses. Magnífico! Só não terminou com 11 lusos na mesma porque Lietzen lá entrou perto do final. Mas mesmo assim, uma equipa totalmente portuguesa a representar Portugal. Há quantos anos é que isto não acontecia? Não é fantástico? De resto, está tudo como antes.